Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Inventores de Memórias. Um programa para conversar com pessoas que se dedicam a deixar muito vivas as memórias de seus territórios. Alô, alô, ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. Como vocês estão? O programa de hoje vem novinho em folha. Foi o primeiro totalmente gravado para essa temporada e vem com novidades. Você já me viu falando aqui nos outros programas, já sabe que eu sou a Gisele e que eu me apresentei para vocês como colecionadora de memórias. Se você não me viu falando isso ainda, é porque está chegando agora, então pode entrar que a casa é sua. Todos os outros programas estão lá no site do Condô, tá? www.condô.org.br/Rádio TV Mundo Novo. Vai lá. Bom, nesses próximos 4 episódios eu estarei muito bem acompanhada de outras duas queridíssimas colecionadoras de memórias como eu, a Fernanda e a Juliana. As duas já estavam na equipe do programa fazendo a produção e agora chegam mais juntinho, o que me deixa muito feliz porque eu adoro estar bem acompanhada. E por falar em boa companhia, nossos convidados de hoje são o Elmi Omar e o Thiago Guerra. Eles são historiadores e fazem parte da direção da APA, que é a Associação Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico de Guarulhos. Eles conversaram conosco desse jeito assim de longe, que é o que a gente pode fazer agora, né? Por enquanto, dessa turma reunida virtualmente, só o Elmi já conseguiu sua dose de vacina contra a Covid-19. O resto tá só no sonho e mentalização por enquanto. Mas bom, voltando ao nosso assunto. Eles conversaram com a gente assim de longe, mas de um jeito muito gostoso, como um bom papo deve ser. Ouvimos deles como é se dedicar a um projeto em que você acredita muito e faz acontecer, ainda que não seja daí que venha o seu sustento. Esses dois dedicam boa parte da sua vida à preservação do patrimônio cultural de Guarulhos. Bora lá escutar o que eles têm para contar? Espero que vocês curtam. Bom proveito! A gente já tem uma tradição aí no começo dos programas com vocês se apresentando. Então, a gente quer saber quem é cada um de vocês. Quem é o Elmi e quem é o Thiago? Elmi, começa você aí. Quer começar porque você é vacinado ou não? Sou mais velhinho, né? Quem é Elmi? Ah, eu sou Elmi, professor de história, escritor, pesquisador em história, atleta de corrida, gosto muito de correr, de fazer esporte. O que mais que eu falo? A gente decidiu fundar, desde que estava fazendo faculdade, eu fiz faculdade de modo tardio, né? Não pude fazer, na realidade, queria fazer faculdade de educação física e de história. Aí eu fiquei tiozinho, só pude fazer com 40 anos. Aí falei, ah, vou ficar muito velho para fazer educação física, vou fazer de história. Aí fiz história, porque meu irmão começou também. Tinha terminado, já não lembro se era o último ano. E aí comecei a fazer história e comecei a pensar, para mim, história tinha que ser que acontecer nos lugares próximos de nós, né? E não via nada disso na faculdade. Aí comecei a me embrenhar para essa história que eles chamam de local, e o que a gente chama, eu chamo de próxima, que acontece onde você vive, como você fazer essa história, né? Dos lugares tal, que você está, que você atua, que você é cidadão. Começamos com um movimento chamado Guarulhos Tem História, e eu me embrenhei com os professores da universidade, o Márcio, e a gente comecei a aprender lá, e descobrimos que não estava na historiografia algumas coisas da história de Guarulhos, mas na arqueologia, na geologia, no, em várias outras disciplinas e fizemos um movimento grandão de vários pesquisadores, né, chamado Guarulhos Tem História. E começamos a fazer projeto, fizemos um projeto no Fundo Municipal de Cultura para produzir um livro, deu certo, 17 autores. Fizemos um livro Guarulhos Tem História com uma abordagem diferente. Aí depois, por discordâncias de abordagem com alguns membros, né, até aí a gente criou a APA, Associação Amigos do Patrimônio do Arquivo Histórico, com o objetivo de continuar os estudos, mas de uma maneira mais... Vou falar, hein, Tiago, sem ofender o outro historiador. A gente é a conversa, não brigou, não, tá, gente? É que é uma diferença de abordagem, né? A gente quer estar livre para poder criticar o governo, principalmente porque a gente atua com essa independência, né? Quando o governo faz algo de bom, a gente elogia. Quando ele faz de ruim, a gente tem liberdade para criticar. Quem é Tiago? Ah, bom, quero agradecer o convite. Uma boa noite para todas aí. Boa noite para o Eumi também. Bom, eu vou continuar a história, né? Da onde eu me... Né, até a minha chegada, né? Esse meu encontro com o Eumi. Na verdade, eu vou me envolver com memória também, apesar de ter começado a faculdade um pouco mais cedo do que o Eumi, né, e essa trajetória dele é bastante ímpar, né, depois dos 40 anos se envolver com isso. A gente valoriza muito o trabalho que é realizado por ele, assim. A minha trajetória foi diferente, né, então o tempo que eu fiquei na faculdade, eu tive pouco envolvimento com a memória ou com a história oral, né? Tanto é que eu fui fazer mestrado sobre ditadura militar, logo depois de terminar a graduação, e na verdade, assim, eu tinha uma trajetória muito vinculada ao marxismo, de certa maneira, e a gente olhava com algumas reservas, né, tudo que é dentro dessas querelas da historiografia, né, olhava com reserva toda a escola dos análises, né, que é o Legoff, Mark Bloch, que por acaso hoje o Mark Bloch é o meu livro de cabeceira, né, Apologia da História, né, esse é um livro também, História e Memória. E, enfim, essa trajetória na academia, ela se encerra, né, quando faço a defesa. Aí eu me volto para a cidade, né, volto para Guarulhos, e aí quando eu falo volto para Guarulhos, porque eu morava na cidade, mas eu conhecia, por exemplo, a trajetória do Guarulhos Tem História muito em passant, né, aliás, conhecia muito pouco da história de Guarulhos, até porque eu vim morar também já mais velho, mas essa imersão na cidade, né, essa imersão no bairro que eu vou escolher morar também, que é o CECAP, ele me coloca, e aí tem uma coisa que é muito comum ao que eu me falou, né, que é essa questão das proximidades, né, da localidade. Acho que talvez a experiência que vocês compartilham aí na Vila Anglo, que é você começar a ver que, olha, onde você mora tem coisas que são especiais, né, e você como um pesquisador, né, você fica querendo investigar, e como se fosse um novelo de lã que você vai tentando desfiar, No caso do CECAP, você começa a pensar, mas que arquiteto que é esse, né, que é do Partido Comunista, mas faz uma obra dessa durante a ditadura? Quem são essas pessoas que vêm morar aqui? E aí, então, eu me volto para a cidade, me volto também para as questões da memória, que, enfim, eu até então não olhava assim como algo secundário, até para a minha profissão. Um erro, né, enfim, mas quando você é jovem, você comete muitos erros, né, eu continuo cometendo ainda alguns, e aí é quando a gente se encontra, né, nessa batalha que eu me relatou, né, que vai ser uma batalha muito grande, porque a gente vai, de certa maneira, eu tenho um grupo também de pesquisadores, que a gente escreve um livro sobre o CECAP, Histórias, Identidades e Memórias, né, o nome do livro, CECAP Guarulhos. A nossa intenção era montar um grupo também, enfim, para de certa maneira, tem um outro coletivo atuando na cidade, mas esse enfrentamento com uma pessoa muito poderosa na cidade nos aproxima, né? Aproxima tanto o meu grupo quanto o grupo do Eumi. E é uma guerra de narrativas, né, nesse momento, né? Porque há um processo de destombamento de um bem, né, a Casa Sarracene. E é uma luta que enfim, traz gente de São Paulo para aprovar um relatório canalha. Você tem, a gente não tem provas, né, mas você imagina circulando dinheiro por trás, né, e, enfim, a gente fica, às vezes parece algo meio leviano dizer, mas, enfim, naquele momento você começa a acreditar em todas as conspirações. Ao fim e ao cabo, que na aprovação do estombamento, fica eu, né, o nosso coletivo, o Eumi, né, da APA, e a Unifesp, e acho que mais um grupo da cidade, enquanto todo mundo aprova o destombamento da casa, dentro de um conselho de patrimônio. E é quando a gente resolve encerrar forças, né? Eumi vai lançar o livro da Candinha, que é um que fala sobre um sítio aqui de uma casa colonial, também importante. E a gente vai, olha, vamos, ele convida, faz o convite, ó, vamos entrar na APA e vamos fechar junto, e a partir daí a gente começa a desenvolver muitas coisas, né? Então, de certa maneira, essa questão da memória, né, o trabalho com a história oral, o trabalho com a história dos bairros, com as localidades de Guarulhos, né, os lugares de memória de Guarulhos, acaba permeando todas as nossas ações, né? Então, a gente... tudo aquilo enfim, que a gente apenas lê, né, na faculdade, Paul Thompson, Legoff, a gente começa a aplicar como trabalho, né? Então, ouvir as pessoas, fazer entrevistas, o que é um roteiro de entrevista, o que é depoimento, o que é uma entrevista, rodas de memória... e a gente vai experienciando isso, vai experienciando e vai tentando, comete alguns erros, né, acerta, acho que na maioria das vezes nós acertamos, mas esse encontro, a gente se dá esse encontro numa batalha, né, numa luta, e só não houve sangue, né, mas houve algumas lágrimas, né, e uma casa demolida. Então foi isso, e a gente começou a fazer muitas coisas. O que é a APA? Então, quando vocês se encontram, eu só queria que vocês deixassem um pouco mais claro para a gente, então, o que é a APA hoje? Vocês falaram aí de quem é cada um e de um momento de encontro de vocês. Conta para a gente o que agora vocês juntos estão fazendo. Acho que a APA, ela surge com um objetivo, né, Eumi, de trabalhar associado ao arquivo histórico, né, principalmente, e com as questões de patrimônio da cidade. Isso em 2009. Mas na experiência, né, a gente tenta até fazer, realiza algumas parcerias com o arquivo histórico, mas esse trabalho, essencialmente, de parceria com o arquivo, né, imaginava-se, por exemplo, que seria uma associação de amigos parecida com o Arquivo do Estado, né, que tem uma associação de amigos, só que extrapola completamente isso, né? A gente começa a ter uma transversalidade nas ações que vai colocando a APA para fora propriamente do arquivo, apesar de ter a centralidade do arquivo, a questão de trabalhar com os documentos, com a conservação de documentos, são ações que a gente também realiza. A APA se vira muito para a cidade, né? E até pelas circunstâncias, nós somos colocados também como atores que vão participando da, né, de certa maneira, das políticas públicas culturais da cidade, né? Então, a gente começa a ter uma intervenção e estados a participar de conselhos, né? E não só conselho de patrimônio, conselho de turismo, conselho de cultura, conselho de desenvolvimento urbano, a gente... Igualdade racial. de igualdade racial, enfim. Há um espaço para pensar a cidade, né, que precisava ser ocupado ali, e que, assim, as coisas vão acontecendo e a gente vai com os nossos projetos, né, com a nossa ramificação, que a gente vai... uma das primeiras ações foram os livros Lugares e Memórias e Signos e Significados, o livro do Elmi, do Rosário, né, da Igreja do Rosário, que são os meus trabalhos que a gente vai fazer em conjunto, mas aí vem um ponto de cultura, que eu acho que esse ponto de cultura, ele é o... dá a mudança do que a APA imaginava ser em 2009, né, Elmi? Acho que o ponto de cultura faz a gente... tanto é que o nosso ponto de cultura vai chamar Memória, Cidadania e Patrimônio, né? Ponto de cultura APA. E num ponto de cultura a gente faz os nossos cursos, oficinas, a gente faz caminhadas. Na realidade, começa como termina, né? Terminou o ponto de cultura, infelizmente, por causa dessa nova gestão federal trágica, ridícula, né? Para ser enquadrado em nenhuma lei de segurança nacional. Ai, meu Deus do céu. E aí, né, a gente começa com um grupo bastante heterogêneo. Sempre no Guarulhos tem história, na formação da APA, depois no ponto de cultura, tudo que nos favorece assim, no sentido de participação cidadã, né? A gente vai agregando e contando junto uma história, produzindo junto uma história mais interdisciplinar, né? Então, a gente vai por todos os caminhos. Por exemplo, agora eu me enveredei no caminho da história do esporte na cidade, né? Junto com o Diogo, com o Bruno, com outros, com o Carlos. E o Thiago já foi lá para a questão da pesquisa, né, na nova lei aí, nós estamos com os projetos, fomos aprovados em 4, mas eu não pude participar em 1, então ficamos em 3, né, um deles era livro, o outro live, o outro é um museu, não, como é que era mesmo, da Ellen, caminhada virtual, e o nosso da live do esporte. Então, a gente procura sempre procurar esses caminhos que a gente pode andar para construir uma cidade melhor, um lugar melhor, né, sendo cidadão atuante. Outro dia o Thiago veio buscar aqui um livro, eu estava até pensando nessa coisa de pós-pandemia, né, quanto a gente vai precisar de ajuda além dessa que nós damos, né, que nós contribuímos. E aí sugeri para ele uma ideia de envolver o esporte, alguma coisa para ajudar mesmo no lado social. Então, estamos aguardando aí como é que vai se enrolar as coisas e no próximo mandado, né, no mandato, a gente vai tentar incluir alguma coisa nesse sentido, sempre caminhando com aquilo que vai sendo demandado de acordo com o tempo, né? A gente está vivendo também a história, né? Não quer só construir uma história, né? A gente está vivendo ela também, né? E aí a gente vive ela de todas as maneiras, né? Essa história é bem interdisciplinar e às vezes meio desorganizada, meio anárquica. Muita liberdade tem alto, viu? A gente, no ponto de cultura, colocou dinheiro na mão de pobre, era batata, era fazer coisa, enfim, a gente fazia as caminhadas. E eram caminhadas que hoje, né, a gente ficava imaginando assim, era colocar as pessoas dentro do... Qual que era a ideia da caminhada? Porque assim, a gente tinha um olhar assim de que, olha, é necessário, e acho que isso é um diagnóstico desde a época do Guarulhos Tem História, né? Que é esse mito da cidade de Guarulhos, da cidade de passagem, né? Que as pessoas, elas não vivem a cidade, elas dormem na cidade, né? Bom, isso é um mito. Depois a gente foi buscando coisas e olha e percebe que isso está até na história colonial da cidade, essa questão de ser um local de passagem e de pouso. E a ideia da caminhada era exatamente isso, era criar laços de pertencimento das pessoas com a cidade. Então era pegar grupo de pessoas e levar para os cantos com tudo pago. Então a gente alugava o ônibus... Tiago, deixa eu te interromper, isso aí no ponto de cultura, mas a gente andou muito pela cidade, você andou muito com a gente. Né? Sem dinheiro também. Sem dinheiro nenhum, a gente arrumava um monte de louco que gostava, filósofo já acompanhou a gente, historiador, estudante, o cara queria conhecer a cidade, a gente rodou os bairros... A gente já fez caminhada a pé de uns 5, 6 quilômetros e alguns tiozinhos emagreceram. A gente fazia caminhada assim. E aí, quando veio o ponto de cultura, aí foi uma delícia, né? Até camiseta tinha, né, Tiago? Camiseta, nossa, era... E assim, as pessoas vinham, né? Então a gente fazia os passeios nessas, né, caminhadas... a gente fazia para guias de turismo que trabalhavam nos hotéis da cidade, tudo de graça, entendeu? Então, assim, o que era muito interessante, né, que a gente também... Era um trabalho de campo para nós, né? Porque tinha uma questão lúdica ali, né, de entretenimento, enfim, de olhar um casarão, um edifício histórico... mas tinha também de tentar descobrir coisas que ninguém estava vendo, né? Então, essa questão das caminhadas, a gente fazia muito essa leitura daquilo que ninguém vê, né? Então, daquilo que, a princípio, ninguém vai estar olhando como um atrativo, né, turístico, de que, aqui as pessoas vão, né? Por exemplo, foi nessas caminhadas que a gente... montou o itinerário do trem da Cantareira, né? Que esse é o itinerário que a APA foi a primeira a fazer. E foi a experiência que eu me relatou, né? Da gente caminhando lá de uns 6 quilômetros, fazendo o antigo caminho do trem, uma elevação, né? Descendo quase 80 metros, depois subindo num sol de verão. E aí, depois do Ponto de Cultura, nós começamos nós institucionalizamos a caminhada, né, esse roteiro. A mesma coisa também o roteiro de arquitetura moderna, que foi uma descoberta nossa, né, de olhar assim, olha para esses prédios aqui da cidade e a amostra do concreto armado. Então tinha essa questão mesmo de formação nossa, e na questão mesmo de memória, ela tentar aproximar principalmente as histórias de moradores, né, Elmi? Então, a gente tinha uma... tentava, nessas caminhadas, nas atividades, fazer alguma integração com moradores da região. Então, foi um Bom Sucesso, que é um bairro histórico, tem uma festa aqui que é de quase 300 anos, né, não mais de 300 anos, a festa da Carpição. É uma festa caipira, né, bastante relevante aqui para o bairro, e aí a gente tentava promover essas integrações com movimentos locais, né? Cabo Sul, a mesma coisa, com o Chico Mendes, então esses intercâmbios aí com os fazedores de cultura locais, né, que era o nome até que, na formação do Ponto de Cultura, eles falavam, os fazedores de cultura, né? A gente era um fazedor de cultura. Então, esses intercâmbios ajudavam bastante a gente a ter essas atuações, né? E sem apego a nada, né? Então, eram realmente, a gente, tendo aquela verba, né, que foi fundamental, a gente fazia coisas, né, revelava coisas que essa cidade ainda não tinha, enfim, existiam, mas ainda não havia um olhar para sobre tal. Né? E a interação também, né? Muitas famílias ainda têm famílias aqui tradicionais, também participaram dessa caminhada quando era no ônibus, né? Lógico. Porque são mais de idade e eu lembro do filho do Nader, que foi um prefeito aqui da cidade Caçada, ele ia em quase todas, né? E aí ele começava também a relatar algumas coisas que ele lembrava da cidade quando criança, principalmente quando nós fizemos ali no Padre Bento, na região que o pai dele atuou ali, né? E até historiadores que a gente ficou depois sabendo, né? Por exemplo, a Raíssa Machata, que depois fiquei sabendo que ela era uma das herdeiras, né? A família dela era herdeira daquela fazenda onde está o laboratório Axé ali, da família Santana, ali perto do Adamastor. Então, são coisas que vão fazendo interagir, né? O pessoal local com os historiadores, com os estudantes, né? E há muitos estudantes das universidades de Guarulhos também para ter o certificado de horas, né? Aquele famoso atividade complementar. E a gente podia fornecer esses certificados, né? E eles acabavam descobrindo. Isso foi formando também alguns novos historiadores interessados na história, né, Tiago? É legal isso. Eu tenho um aluno, ex-alunos. Eu sou professor do ensino público estadual aqui em Guarulhos, né? E eu fiquei muito feliz que a gente tem um aluno no nosso grupo. Ele não está muito ativo, mas foi meu ex-aluno no Alice Chueri, ou num conselheiro, não sei. E não lembro agora. E aí ele veio, estudou história e veio a participar com a gente, né? Então, fora também quando a Unifesp veio, né? É bom lembrar também, né, Tiago, essas coisas da nossa interação com as faculdades, né? Alguns dos nossos membros são professores da faculdade, né? E antes disso, mesmo quando estava estudando, nós fazíamos palestras sobre essa abordagem, que era uma novidade, né? Falar muito sobre uma cidade sem ser quatrocentão, sem ser, como é que fala, nostálgico. Você está estudando uma cidade que é uma cidade que tem história, Guarulhos. Que é Guarulhos, né? Meu filho mesmo fala isso. Ele é guarulhense, nasceu em Guarulhos. Pai, você vai estudar para quê, Guarulhos? Aí tem que falar toda a ladainha que eu falei aqui para vocês, né? Que a gente acredita, né? Comunidade. Conta para a gente, assim, vocês falaram um pouco desse envolvimento, do que foi o ponto de cultura das pessoas chegando. Acho que a gente tem uma curiosidade, assim, de saber do envolvimento da comunidade mesmo, assim, aonde que toca, como que participa, como que ela, onde toca, o que que faz ela chegar? Acho que tem uma, a palavra história, ela leva uma, enfim, pensando na questão de Guarulhos mesmo, né? Então ela leva uma imagem na cabeça das pessoas de algo que por si só é muito importante e que você precisa descobrir, né? Você precisa, enfim, assim, de certa maneira, quando você falava um pouco sobre história de Guarulhos, né? O Emi fala um pouco dessa experiência dos filhos, né? Você vai cativar um público, né? Então, haverá um recorte de um público determinado. Então, qual que era o público da APA, né? Então, você havia um público da APA que era de estudantes, de história, arquitetura, geografia, Você tem um outro público que são professores em formação ou professores formados. Você vai ter também um público que vai ser, que é ligado a esses coletivos locais, né? Porque a APA ela não vai se vincular diretamente a um bairro de Guarulhos, mas à cidade por inteiro, né? E é um pouco esse processo que eu falei da questão da gente de ter se imaginado antes dentro do arquivo e a gente, num processo, ser colocado dentro da cidade. Tanto é que o nosso ponto de cultura vai ter 3 sedes durante 3 anos, né? Durante 4 anos, serão 3 sedes diferentes. Como se registrava tudo, né? Então, eram muitas imagens, muitas fotografias, e a gente vai tendo algumas sacadas, né? Então, por exemplo, a gente começa a fazer programas no YouTube, chamado Lugares e Memórias, e a gente vai ter os lugares e memórias dos bairros da cidade, que até então não havia livro, né? Apesar de nós estarmos imersos também numa cultura em que o livro, de certa maneira, monumentaliza, né, o passado, a gente não tinha como publicar livro todo ano, né? Até uma vontade nossa sair publicando livro, mas, enfim, tem um custo. A gente agora está na edição de um novo livro, depois de... nosso último livro foi em 2016, né? Foi uma revista. Então, 5 anos depois, a gente vai publicar um novo livro agora. Então, a gente não tinha como fazer um livro toda hora. Então, o YouTube, aí nesse sentido, o Bruno, que é o nosso mídia pro, ele tem essa sacada de falar, olha, vamos para o YouTube, vamos registrar tudo. Então, a gente faz o programa Lugares e Memórias, a gente faz entrevistas com pessoas, com moradores, a gente fala em personalidades públicas, mas aí a gente vai atrás de outras pessoas, né, de documentar a história de vida de outras pessoas que possivelmente não estarão documentadas em um livro. Então, essa coisa de ir para as mídias, de fazer os programas no YouTube, de ter esse intercâmbio, de ter essas ramificações pela cidade, faz as pessoas virem até a APA, né? Então, a gente recebe muitos e-mails, muitos convites, muitas solicitações aí de fazer. A gente participou uma vez de um evento lá em Diadema, um consórcio lá do ABC. E tudo por conta da gente criar essa memória própria da associação, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande de documentar a nossa atuação, né? Então, a gente tem um acervo imenso de fotos, até preocupante como é que a gente vai resolver isso, né? Porque tem muita coisa, muito vídeo, muitas gravações, né, Elmi? Aí tem coisa na casa de Elmi, tem coisa na minha casa, tem nos computadores... Mas eu acho que essa aquela coisa da ocasião fazer o ladrão, né? Isso ajudou muito a gente, porque a gente não tinha muito dinheiro para sair publicando grandes esses livros que é maravilhosos, com imagens, né? Então você tinha que fazer YouTube. Tinha e alguns vídeos que nós realizamos lá vai ter grandes e chamar alguns personagens também que as pessoas não esperavam. Por exemplo, a gente tem uma parceria muito boa com o Kazé. O professor Kazé Angatu já veio 3 vezes pela APA, ele gosta muito da gente, um parceiro. Ele também vai no Urudari de São Miguel, né? Seria uma outra parceria legal que nós fizemos, a atuação legal foi na praça, né? A I Love Gru, que o Danilo, que é do turismo, né? E é do Gru Convention. Agora é praça, né? Agora é praça, exato, Mas era um evento que eu queria fazer mesmo na praça, fazia um tempo, e aí calhou de ter uma... O que que era lá mesmo? Era uma espécie de gastronomia na praça. Era um restaurante lá, né? Era um bar de jogos, ficava num lugar legal, e a gente fez, na verdade, o Agora é Praça dentro de um lugar, porque a gente não conseguiu autorização da prefeitura para fazer na praça. E a gente acabou fazendo nessa casa de eventos lá, o Agora é Praça. Mas depois a gente fez lá no Quarto Centenário, lembra? Fez também. A gente entrevistou o atual, na época, a deputada, o prefeito que foi visitar lá, né? Parecia uma cidade pequena do interior, nem parecia Guarulhos, essa, sei lá, na época era a oitava, nona economia do Brasil, né? E a gente foi acolhendo, colocou lá uma barraquinha, e aí foi dar o seu depoimento histórico, que você lembra de memória, né? Cabines da memória, acho que esse era o nome, né, Umi? Cabine da memória, exatamente. Cabine da memória. E aí a pessoa ia falando, a gente fazia pergunta espelho e, no máximo, a pessoa ia lá desabafando, falava bastante. Patrimônio cultural. Tiago e Yumi, a gente também queria pedir para vocês explicarem para quem escuta a gente o que é patrimônio cultural e como vocês foram percebendo essa compreensão, como ela foi se expandindo também na atuação de vocês e essas ações que vocês fizeram de reconhecimento do patrimônio. Se vocês pudessem falar um pouquinho para a gente e para quem nos escuta. Tem essa... Então, é um processo de transição a questão do patrimônio para nós, né? Então, essa discussão que vai além propriamente de você entender que o patrimônio tem que ser meramente preservado. Aí tem um autor que a gente usa muito, que é o Hugues de Varrine, fala sobre história local, né? Que a gente entende muito essa questão, olha... Você dialoga a preservação do patrimônio com o presente, né? Você não olha para o passado apenas para falar, seja de monumento, edifícios históricos. E é um olhar que, assim, quando você convida algumas entidades que trabalham com preservação do patrimônio histórico, elas ficam um olhar meio torto, né? Mas é o que nós temos para oferecer também, né? A gente é responsável pelo que a gente dá, né? E a gente construiu essa discussão também com essa relação que a APA desenvolve de maneira muito, muito particular com a cidade. E respeitosa também, né, Tiago? Porque tem alguns alegações, só para a gente dar uma... A Casa Sarracene, por exemplo, o governo, na época do PT, alegou que era a casa que representava o poder autoritário do partido do Ademar de Barros. O antigo secretário de Cultura conversou com a gente, né, quando demoliu. Mas ali não é o que a gente estava destacando, né? Na realidade, quando se tomba alguma coisa, se tomba... por uma demanda política, cidadã, partidária, às vezes, e tal, de poder, mas esse espaço ele é refeito. Né? Quantas coisas foram feitas lá nessa casa, por exemplo, que foi derrubada e destombada com esse tipo de argumento. Né? Por exemplo, ela serviu lá como uma das primeiras indústrias de manufatureira, né, de coturno de Guarulhos, né, o dono da casa usava o porão para construir as botas e as polainas para os cavaleiros, né, cavaleiros do batalhão Tobias de Aguiar, que agora se tornou a rota. Então tem toda uma reconstrução, né, daquele lugar que foi tombado com aquele propósito, com aquele objetivo, mas você refaz esse objetivo e ele continua sendo usado, o local, por exemplo, continua sendo usado para outras atividades que é ressignificada. Né? Às vezes um patrimônio, por exemplo, da Candim. Quando tombaram a casa da Candinha, nem sempre tinham lá com interesse de construir um centro de memória e história das culturas negras. Então, num governo mais aliado a essa ideia de mostrar, né, essa história do que aconteceu com os escravizados, da formação para os professores, a gente estabeleceu um grupo de trabalho que ali seria um centro, uma espécie de centro para estudar sobre a escravidão no município de Guarulhos. E aí acabamos descobrindo que era o único na região metropolitana, um exemplar único na região metropolitana que abrigou uma senzala. Então, de muito interesse histórico, as pessoas começaram a divulgar isso, isso foi para fora de Guarulhos, e depois, infelizmente, com o relaxamento, né, do governo em tratar, em ressignificar esse espaço, né, em fazer uma metamorfose, né, até meu livro estuda essa coisa, né, de você ressignificar aquilo que era um antigo lugar de oprimidos, opressor, né, em algo que agora simbolicamente se tornaria um lugar de contar a história sobre essa violência contra o ser humano, né? A mesma ideia dos museus do Holocausto, né, que ali revela muito mais do que aqui, né, revela as atrocidades que o homem é capaz de fazer, né? Então a gente propôs isso arduamente e até foi produzido um livro sobre isso que a Coordenadoria da Igualdade Racial financiou, né? Então, essas coisas também a gente precisa abordar, né? Então, é uma visão diferente, não é uma visão saudosista, nostálgica, nem uma visão também de puritanismo, né? Adoração a um determinado lugar, a uma determinada imagem, algum objeto, qualquer que for, mas sim ressignificar no presente, na discussão de vários atores. Por exemplo, lá na Candinha, nós tivemos professores de faculdade, professores do ensino público, de particular, não só professores, mas a gente também reuniu o pessoal do meio ambiente, pessoal dos cultos africanos, de origem africana, pessoal da Igreja Católica, e tudo isso a gente conseguiu ouvir as vozes, as múltiplas vozes, né? A USP Leste estava iniciando, chamamos o pessoal da USP Leste, né? Porque tem uma ligação ali forte, territorial até, né? E aí acabamos produzindo um estudo muito legal, muito interdisciplinar, turismólogos, estou tentando lembrar aqui vários outros, e o projeto... Às vezes briga bastante, né, Almi? Hã? Às vezes briga bastante também, né? Ah, sim, faz parte. A gente acha que é tudo harmonizado, mas não, às vezes não, lá um pega para capar. Desafios. Sim, Thiago, a gente estava aqui pensando, tem mais umas duas questões que a gente queria falar, né? E uma delas é como vocês lidam com os desafios da falta de verba, né? Ainda mais nesse momento que a gente está hoje, né, vivendo a pandemia, como é isso? Ah, o desafio é imenso. Olha, nem a gente se sente como ativistas, né? Acho que é a mesma coisa que vocês devem sentir também, né? E aí é uma... Quando você está mergulhado no ativismo, né, de uma ação que você acredita muito, a questão da falta de verba, ela atrapalha até um determinado ponto, né? Então, às vezes, você precisa rever seus planos, né? Então, a gente tinha, por exemplo, uma ideia, isso foi até pensado já um pouquinho antes da pandemia, que era fazer um aplicativo que usasse a ideia do Waze, né, para as pessoas se localizarem pela cidade, e aí poder fazer a demarcação dos pontos de memória a partir dos depoimentos, enfim, uma ideia maluca, E só para começar, precisava de 35 mil reais. Né? Isso foi, conversamos com o Leonel, né, Umi? Só para começar a conversa. E ele falou, olha, gente, é muito bonito a ideia, seria perfeito, mas não vai ter esse dinheiro para fazer, né? Então, assim, aí você vai reduzindo um pouco, né, as expectativas, faz muita coisa gratuita, faz, assim, muita coisa voluntária, né? Acho que, na maioria das vezes, aliás, boa parte dos nossos trabalhos foram voluntários, né? Então, a gente sempre tentou cobrir os custos, e custos, assim, inclusive do nosso bolso, muitas vezes, né? Isso leva uma outra questão que é pior do que a falta de verba, né? Que, às vezes, o que eu me tocou um pouquinho no começo, né, e que a gente preza muito, às vezes, que é a questão da independência mesmo, né? Então, isso faz a gente ser muito independente, né? Então, não se submeter facilmente, então, o que é bom, né? Então, não tenho dinheiro, tudo bem, mas no momento que você tem um discurso eu estou falando de Guarulhos, tá, gente? São Paulo, são muitos outros atores atuando, e acho que essa questão da grana, ela coloca alguns atores numa determinada posição, em outros, não. Aqui em Guarulhos, a atuação cultural, ela é igual para todos, entendeu? Ninguém tem dinheiro. Então, o que vai contar muito é o que você vai fazer e de que maneira você vai se relacionar. Então, a gente acaba sendo muito valorizado pela questão da nossa independência, mas a gente sente também que a falta de dinheiro, a falta de verba, interdita, às vezes, a nossa atuação. A gente poderia, talvez, fazer muito mais, mas eu não falo, assim, de fazer propriamente trabalhos, né, mas, enfim, de atuar na cidade, de participar, por exemplo, de discussões que às vezes a gente, como nós não temos uma sede, como a gente não tem, às vezes, uma mala direta, como a gente, às vezes, não faz um trabalho de lobby junto a determinadas pessoas, somos esquecidos. Eu vou dar um exemplo, questão do plano diretor na cidade, né, que, enfim, foi uma discussão que a gente brigou para participar, teve que brigar para participar, e ainda assim a gente foi muito pouco ouvido, né, Umi? A gente foi ouvido em algumas, quando foi a questão de patrimônio histórico, a gente conseguiu ser ouvido porque calhou da gente estar no Conselho de Patrimônio com a vice-presidência, que era o Cristiano. Então a gente conseguiu aprovar algo relacionado ao patrimônio na lei de zoneamento, isso em 2000 e... logo quando o Guti assumiu, né, Umi? 2017. Mas, enfim... Foi uma briga feia, né? Foi outra briga feia. Então, não ter dinheiro tem esse ônus, tá? Tem a questão de não ter projetos, mas também tem a questão, às vezes, de, principalmente os atores políticos, te ver de forma irrelevante, né? Ah, você não tem relevância. Eu penso que talvez a experiência que vocês vivem em São Paulo vai ser muito pior, né? Porque em São Paulo você tem atores fortes atuando, com muito dinheiro, e que reivindicam sempre esse espaço para falar em nome... Eu falo isso porque eu já trabalhei em ONGs aí em São Paulo, né? Que se dizem representar todas as ONGs, muitas vezes, e que, enfim... são tantos atores atuando, né? Muito trabalho sendo realizado. Então, acho que a questão da falta de verba é isso, né? Atrapalha um pouco nesse sentido. Só nesse sentido mesmo que o Thiago falou, a ideia... Mas a gente continua produzindo. Porque cada um tem o seu emprego de professorzinho, né? Aquele professorzinho que não é valorizado nesse Brasilzinho. E aí a gente se sustenta, mas... E aí eu procuro encaminhar, por exemplo, aqui em casa, né? Sempre pensando nos alunos também, a gente vai produzindo algo local, né? E vai passando para eles com uma certa liberdade, usando o seu livre-arbítrio, livre-docência, né? E vai também passando, pensando a cidade, no momento que o conteúdo nos dá essa margem, né? E como eu, por exemplo, né, eu já não quero trabalhar muito, 58 aninhos, já não vou ficar rico, não quero ficar rico, nunca quis ficar rico, certo? Eu quero ter amigo, não ficar rico. Para ficar isolado no mundo, não vou levar nada. Quando eu morrer, quero de fralda e camisa, defunto pobre, de luxo não precisa. Então, a gente produz aquilo que vai demandando na situação, né? Por exemplo, agora eu tô, me envolvi mais na questão do treino. Eu não dependo de dinheiro nem de ninguém para correr e pesquisar sobre história. Eu tenho boca, língua, ouvido, ainda sou um pouquinho meio surdo, a garganta às vezes ataca um pouco, mas eu consigo falar e ouvir as pessoas e ter a memória, registrar. E quando tiver uma oportunidade, a gente tem a verba, né? A gente vai atrás através de projetos independentes, não preciso estar apelando para ninguém, né? Os dois, por exemplo, os dois livros que as secretarias me ajudaram, né? Aí foi uma coisa até assim, foi espontâneo, não porque eu votasse ou porque eu concordava com tudo que a secretaria falava, né? Por exemplo, a Coordenação da Igualdade Racial falou assim: ah, você que estuda, está estudando essa questão da Igreja da Candinha e da Igreja do Rosário, você não quer fazer, publicar algo, porque a gente não tem nada sobre a história do negro aqui na cidade e tal. Aí eu até brincava, mas ó, eu vou fazer com independência e com o olhar de um filho de libanês, neto de italiano, né? E não tenho nada da cultura árabe, porque meu pai se separou cedo da minha mãe, faleceu quando eu tinha 10 anos, e branco, né? Mas eu vou, lógico, ouvir muitas coisas e quero aqui ter independência naquilo que eu estudar, continuidade, porque eu já estava estudando, né? Também não foi um processo fácil, né? Alguns tentam puxar, tanto é que só dura uma edição comigo. A Igreja Nossa Senhora do Rosário é a mesma coisa, porque o que tiver no documento para falar, a gente vai falar de acordo com o que a gente analisa. Não vou mudar algo só porque fui financiado pela Secretaria da Cultura, né, no livro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E nem vou fazer isso, né, deixar de porque foi, tem que ter independência, né? Agora, quem quiser ajudar, legal, a gente aceita, né? Enquanto não, a gente faz projetos. As vaquinhas, né? A gente fez algumas vaquinhas aí com algumas obras, né? É, picante ajudou bastante. As festas aí, Thiago. As festas, né? Feijoadas, enfim, a gente chegou a... É que agora não dá, para fazer feijoada no momento, né? Mas nós fizemos uma festa junina, fizemos uma feijoada na época do Bosco. Prato típico, fala do nosso prato típico. Ah, o prato típico que era... A gente fez uma pesquisa, levantou um prato típico para Guarulhos, totalmente arbitrário, né? Eu sempre achei que foi algo meio arbitrário, mas enfim, como era gostoso, era linguiça, tutu de feijão e chuchu. É. Então, beleza. E aí fez o prato típico de Guarulhos, mas eu acho... Isso aí foi mais para arrecadar fundo. Você também. Eu não atesto cientificamente isso aí, não, mas beleza, passou. Foi bom porque arrecadamos alguma coisa aí. Mas a bebida era típica. A bebida sim, que era a cachaça, né? É a cachaça rosa, né? Como é que era mesmo? Esqueci o nome. Rosa, não era Rosa de Chardon, enfim. Ó, não flor tinha da nome. Montanha, enfim, tinha algum nome. É, rosa alguma coisa. Essa foi realmente a cachaça que a gente estudou, bem levinha, era do interior aqui da cidade, né? Típica, mas a comida foi um cara até de Guarulhos, né? Que tinha estudado tal, essa coisa do tropeiro, aí foi uma coisa para a gente comer bem também, se divertir e arrecadar a graninha. Deu mil e poucos reais, né, Thiago? Também não deu muita coisa. Não deu muita coisa também, mas enfim. Noves fora, que tem que pagar depois tudo que foi, né? deu muita coisa. E o tio, e o Danilo também cobrou da casa, né, por causa do sócio dele, aí danou-se tudo. Contem uma coisa para a gente, para a gente finalizar essa conversa, depois disso tudo que vocês contaram. Vocês são inventores de memórias? Posso falar que eu achei esse nome maravilhoso, né? Inventores de memória, né? Se você considerar que a invenção não é propriamente inventar algo do nada, né? Então a gente não está inventando algo do nada. O que a gente faz é a partir desse mecanismo, entre aspas, né, e que a memória propicia, que é, sejam as pistas nos edifícios, sejam as pistas na voz das pessoas, naquilo que elas relatam para nós, a gente tenta concatenar tudo, né, numa narrativa, né, num estudo, numa caminhada, né. Então, a gente atua como inventores, sim, né? Então, a gente vai juntando esses elementos, às vezes erra, né? Às vezes tem um parafuso que está solto, às vezes acerta muito bem, né? Eu me vejo, assim, como um inventor de memória, né? Eu acredito bastante na oralidade, sabe? Nessa questão do pessoal que dessas sociedades, né, que usavam a memória mesmo, né, os griots, desse zelo em transmitir a tradição, né? Então nem tudo o que é memória é fugaz ou escapa, né? Tem uma seriedade nisso. Então, para nós, né, para historiador que escreveu tantos livros, né, então aqui assumir essa coisa, né, até aqui me elegeram, tem que falar baixo, né, e me elegeram e me expulsaram da Academia Guarulhense de Letras. Eu sou e não sou imortal, eu até esqueci, eu sou remido, imortal remido. O pessoal da APA fala que eu sou Highlander, tanto por causa que eu sou mais velho, é um bullying danado, né? Por quê? Porque eu não acredito nessas coisas tão estritamente sérias, assim, né? Infalível dessa questão da faculdade, da acadêmica, né? A gente também tem a questão prática. É difícil para um cara que estuda bastante e lê bastante e é profissional e tem uma certa, né, falar que é inventor de memória. Você falar isso com um historiador assim, a gente fica meio assim assustado, mas na realidade nós somos, mas com muita ética, com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito, com muito zelo, né, como o Thiago falou, e também assumindo os erros, com muitos erros no processo, e acreditando, sim, nessas memórias, né, na oralidade como documento, né, a memória, ela é externalizada pela oralidade, né, então a gente acredita na história oral, né, usa a história oral para ensinar os alunos, para aprender deles, né. Então, a gente, sim, nós somos inventores da memória, sim. E é legal mesmo o nome. Eu fiquei com meio medinho quando eu entrei aqui, assim, né? Falei, será que eu vou ter que confrontar? E eu tenho uma dificuldade de confrontar por causa da idade também, né? Essa questão... Mas eu achei legal, nós somos inventores da memória, assim, nesse sentido. Inventaram essa memória. Felipe Mancini, Fernanda Cícero de Sá, Gisele Rocha e Juliana Bittencourt. Com a participação especialíssima de Elmi Omar e Thiago Guerra, a quem agradecemos a disponibilidade por compartilhar conosco suas histórias ótimas. Essas falas foram gravadas por videoconferência no dia 6 de maio de 2021. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa conversa, que pra gente foi uma delícia. Você tá na Rádio TV Mundo Novo, a gente te espera aqui na semana que vem. Se cuidem, um abraço. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.